história. É o que Deus tem pra você. O caminho da vitória é a chave pra vencer. Viva uma nova história. No caminho da luz, saia da vida logo e vem pros braços de Jesus. Uma nova história. É o que Deus tem pra você. O caminho da vitória é a chave pra vencer. Viva uma nova história. No caminho da luz, saia da vida logo e vem pros braços de Jesus. Mais uma vez estou aqui, cheguei pra apresentar as boas novas de Jesus pros parceiros que tá lá, abandonado, esquecido, nos fundão de um presídio. Deus tem uma nova história pra você, bandido. No corre, corre dessa vida, seja parou pra pensar. Quantos foram os livramentos que você já teve lá? Nas vielas, nas favelas, nas biqueiras, nas trincheiras. Pensa bem, maluco, não faça mais besteira. Deus sempre tem uma nova história pra você que acredita. Reflita, medita nas palavras da Bíblia. Comigo não foi diferente. Eu vivia aprisionado, dava uma bola no baseado e ficava alucinado. Na sexta-feira, a dama de branco me entorpecia. Quanto mais eu via, parceiro eu queria. Perdi uma pá de coisa, mas Jesus me resgatou. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Uma nova história, é o que Deus tem pra você. O caminho da vitória é a chave pra vencer. Viva uma nova história. No caminho da luz, saia da vida logo e vem pros braços de Jesus. Uma nova história, é o que Deus tem pra você. O caminho da vitória é a chave pra vencer. Viva uma nova história. No caminho da luz, saia da vida logo e vem pros braços de Jesus. Uma nova história e um novo ser. Ser um servo de Cristo é assim que tem que ser. Então, um novo homem vivendo em comunhão. Bem diferente quando eu era do mundão. Hoje liberto dos venenos do passado. Eu agradeço por ter Cristo do meu lado. Sempre no corre como tem que ser os crentes. Pregar a palavra do meu Deus onipotente. É só pra Ele toda honra e toda glória. E é só com Ele que nós temos uma nova história. Um novo e um lindo amanhecer. Uma nova vida Ele oferece pra você. Daqui pra frente é viver em união. E uma nova história pra todos nós, irmãos. E que Deus abençoe a nossa caminhada. E que a paz do Senhor se espalhe por todas as quebradas. Uma nova história é o que Deus tem pra você. O caminho da vitória é a chave pra vencer. Viva uma nova história. No caminho da luz, saia da vida logo e vem pros braços de Jesus. Uma nova história é o que Deus tem pra você. O caminho da vitória é a chave pra vencer. Viva uma nova história. No caminho da luz, saia da vida logo e vem pros braços de Jesus. Atribulada na quebrada, sem saber o que fazer. A procura de alegria e busca do prazer. Na balada, nas escamas, na paixão tô passageira. Que te leva e te abandona, te deixando em cativeiro. De noite e dia, sendo escrava do diabo. Viver da vida louca, afundada no pecado. Fazer da sua vontade com a morte do meu lado. Caminhando pro abismo, mais perto do perigo. Mas no vale encontrei alguém que me amou. Me olhou com compaixão e me purificou. Meus pecados perdoou, me trouxe esperança. Me deu uma nova história, cheia de bonança. E do passado sujo e podre, não me vergonho mais. Hoje sem a quem eu sirvo e de Deus eu quero mais. Pois sem Ele não sou nada, não tenho a mesma paz. Que me traz o refrigério, minha alma satisfaz. Uma nova história, é o que Deus tem pra você. Caminho da vitória é a chave pra vencer. Viva uma nova história. No caminho da luz, saia da vida logo e vem pros braços de Jesus. Uma nova história, é o que Deus tem pra você. Caminho da vitória é a chave pra vencer. Viva uma nova história. No caminho da luz, saia da vida logo e vem pros braços de Jesus. Uma nova história. Uma nova história, uma nova história. Uma nova história.